Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Não sei mais quem eu sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Essa merda cansou. Me não já desisti. Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Eu não sei mais quem sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Essa merda cansou. Me não já desisti. E eu sou muito, eu tô rouco. Tô gravando 5 track. Ela me chama de louco só porque eu vivo trap. Pra você é sempre pouco. Nada te deixa alegre. Então vê se vai pra outro. E de brinde me esquece. Eu me doei de corpo e alma pra fazer isso virar. Enquanto tudo que tu faz nessa vida é reclamar. Eu já tô cansado, sempre subestimado. Não preciso de pessoas como você do meu lado. Eu vou bater asa pra longe de você. Quando eu tiver de alta, não vem querer me dizer que tava errada, que se arrependeu. Te dei mais de uma chance. Foi você que escolheu, yeah. Foi você, yeah. Não fui eu, yeah. Que escolheu, yeah. Foi você, yeah. Não fui eu, yeah. Foi você que escolheu, não fui eu, yeah. Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Não sei mais quem eu sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Essa merda cansou. Me não já desisti. Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Eu não sei mais quem sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Essa merda cansou. Me não já desisti. Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Não sei mais quem eu sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Me não já desisti. Bitch, você mudou. Acho que eu te perdi. Eu não sei mais quem sou. Eu só quero sumir. Não sei pra onde vou. Só me tira daqui. Essa merda cansou. Me não já desisti.